diria eu. Belos acordes. Nos remetem a

Lash House. Now that we found love, what are we gonna do? dream. It's like a bad dream. Money's a fiend. Do you know what I mean? Do Robert Cleveland and David Cole, saudoso. CC Music Factory, Pride in the Name of Love, música do U2, todo mundo sabe, né? Conferimos também CEO The Beginning, Stevie V, Dirty Cash, Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Começamos o primeiro bloco do Flash House de hoje com Double D, Factory Danny, Found Love. Não saia daí, o segundo bloco posso te garantir que tá maneiraço também. Está ouvindo Flash House. Rádio 6:39. Sul Rádio Serviço. O álcool faz você perder a noção de distância e velocidade, torna os reflexos lentos, reduz a capacidade de reação e aumenta a ilusão de que nada pode acontecer com você. E tudo acaba estupidamente gelado. Não dirigir quando beber. Esse é o código. Abba, don't shut me down. Jimmy Cliff, Human Touch. I need it oh so much, I just can't get enough of the human touch. Oh, I love the human touch. At any time, get real soon, Roger. Voltamos a apresentar Flash House. E o segundo bloco do Flash House de hoje vai começar com uma reinterpretação, vamos dizer assim, de uma música do Mr. Mister que eu gosto muito, que se chama Broken Wings, só que com Angélica. Olha, ficou maneiraça. Aumenta o volume e confere. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands.

Takes to make it.

futuro.